pra viver, então pra que continuar? Meus enganos mostram a mim o que o mundo pode me dar. Toda vez que fico assim em crise, recomeço nas noites e nos bares. Mas agora eu quero existe um Deus. Todo que crê, todo que...